Bom, um dos avanços aí do mercado de tecnologia é o da chamada economia compartilhada. Isso aí está entrando em carros, Uber, em outras formas aí de compartilhamento. E um dos setores aí interessantes aí que surgiu nos últimos tempos é o de compartilhamento de cargas. Juntar um conjunto de caminhões e fazer a gestão tecnológica. É, o nosso entrevistado é o Frederico Vega, que é CEO e fundador da CargoX. Frederico, conta um pouquinho como é que... O que é a empresa hoje? A empresa, o que chama-se nos Estados Unidos um freight broker, é uma empresa que fornece serviços de transporte, de carga e lotação, empresas grandes de transferência. A gente faz mínimo 5 toneladas por viagem. Então, uma carga grande em um caminhão grande que vai de uma cidade a outra. A diferença com qualquer outro provedor de transporte é que a gente não tem nenhum só caminhão próprio. Que isso é o que a economia compartilhada faz, ou as empresas que favorecem a economia compartilhada, por exemplo, o Airbnb, o maior hotel do mundo, não tem nenhuma só habitação do hotel que pertence ao Airbnb. A Uber hoje é a maior empresa de transporte de pessoas, ou a empresa de táxis, a maior empresa de táxis do mundo, se quiser. E a Uber não tem nenhum só carro próprio. A gente é uma empresa de transportes, hoje não temos nenhum só, a gente não tem caminhões próprios. O que a gente faz é um embarcador que precisa, um dono da carga, uma indústria que precisa enviar cargas, por exemplo, São Paulo, Recife, vai estar enviando cargas e o caminhão muitas vezes chega em Recife, descarga o caminhão autônomo que é dono do seu próprio caminhão. Ele tem que tomar uma decisão, ficar lá nos Recifes procurando cargas para voltar para casa, ou basicamente pensar, ok, tem cargas em São Paulo, vou voltar rapidinho para São Paulo, pegar cargas novamente e voltar. Hoje 40% dos caminhões estão vazios, viajando vazios ou aguardando cargas. 40%? 40% do tempo, o caminhoneiro autônomo. Então tem um equipamento muito grande, muito caro, e o caminhoneiro ganha pouco dinheiro pelo frete, 40% do tempo está procurando frete ou voltando vazio. O que a gente faz? Ajudar esse embarcador que envia cargas, por exemplo, para o Recife, para dar a carga para a gente ajuda o caminhoneiro a ir até Recife, e quando a gente já sabe que o caminhoneiro saiu para Recife, começa a procurar carga de voltas. Então pegamos outro embarcador no Recife que precisa enviar cargas para São Paulo, e nosso caminhoneiro chega no Recife, descarga a carga de outro embarcador e volta para São Paulo, ou para o Rio, depois o Rio para São Paulo. Vocês não têm armazéns nem nada, ele vai até o local do cliente, busca... Hoje não, hoje a gente trabalha com cargas muito grandes, e pelo geral a gente pega a carga no armazém do cliente, a gente bate o armazém do mesmo cliente ou do cliente para descarga. A gente não faz o que chama-se de distribuição ou carga fracionada, que são cargas pequenas. Pelo geral o armazém é para consolidar cargas, então a gente vai de um armazém para outro. E, Bica, e como é que foi esse trabalho de captação dos caminhoneiros? A gente ficou muito tempo captando a base de caminhoneiros. Começamos em 2013 aqui no Brasil para captar a base. Começamos fornecendo tecnologia para os caminhoneiros. A tecnologia é um aplicativo? É um aplicativo que fornece alguns serviços para o caminhoneiro, que o caminhoneiro precisa no dia a dia. Aí a gente começou a criar uma base de 250 mil caminhões hoje. E depois dessa base a gente começou de lá a pegar caminhões para a CargoX. Começamos a falar para o caminhoneiro que você gosta, em nosso exemplo, você gosta de viajar para onde? Para o Nordeste, ok. A gente estima que você pode fazer X viagens de ida para o Nordeste, X viagens de volta. Nosso objetivo é otimizar o tempo que você está, o tempo de teu caminhão, para você conseguir ganhar a maior quantidade de dinheiro possível com teu caminhão. Provavelmente você vai ganhar um pouco menos por frete, mas como eu consigo te dar a ida e a volta, a gente reduz o custo, o caminhoneiro ao final do mês ganha mais dinheiro, e o cliente, o embarcador, baixa os custos de transportes, porque o caminhoneiro está voltando com carga de outro cliente, e também aumenta a qualidade, porque cada transporte que o caminhoneiro faz, temos um sistema de rating, como a Uber, Airbnb, etc. Então, quando mais viagens o caminhoneiro faz, a gente aprende mais do caminhoneiro, também aprendemos mais do cliente. Porque não... Agora, no começo, antes de você ter o rate tudo, como é que você faz para selecionar o caminhoneiro que cumpre as obrigações? Aí? Então, a diferença, vamos usar a Uber. Como pra, a gente foi chamado muito da Uber dos caminhões, porque um de meus parceiros é um dos fundadores da Uber. Então, é um modelo de negócio muito similar a Uber, um caminhoneiro com um aplicativo que conecta com cargas. Agora, a diferença da Uber, nossos caminhoneiros estão todos cadastrados na Agência Nacional de Transportes, a ANTT. São todos caminhoneiros autorizados pelo governo. E são caminhões que já trabalham no mercado. O que nós fazemos, porque a gente está aqui no Brasil, é porque o Brasil tem 350 mil caminhões a mais do que o país precisa, e 40% do tempo os caminhoneiros estão viajando vazios. Essa oportunidade de negócio que a gente enxerga é, ok, temos um problema no mercado. Se a gente resolver esse problema, baixamos o custo do cliente de transporte, aumentamos o ingresso do caminhoneiro. Como a gente começou sem rating, existem agências que chamam-se gerenciadoras de risco, que têm todo o historial de cada caminhoneiro que está cadastrado na NTT. Então, cada caminhoneiro que entra ainda hoje, a gente processa o caminhoneiro pelas gerenciadoras de risco, utilizamos 3 gerenciadoras de risco. E aí, quando a aseguradora, o seguro de carga, que a gente também tem seguro de carga, a aseguradora nos fala, ok, para você dar seguro de carga para um caminhoneiro autônomo, você tem que processar o caminhoneiro autônomo pela gerenciadora de risco, a gerenciadora de risco tem que falar, este caminhoneiro legal. Um caminhoneiro legal é um caminhoneiro que não esteve envolvido em acidentes, um caminhoneiro que não esteve envolvido em roubos de cargas, etc. No topo disso, a gente tem um rating social, se você quiser. O caminhoneiro trata bem o cliente, o caminhoneiro chega a tempo, não chega a tempo, o caminhoneiro sume com a carga por um dia, sume e depois aparece novamente, vai para uma cidade e pega um dia de férias. Isso acontece muito no mercado. E por outro lado, você também tem o cliente. O cliente deixa o caminhoneiro guardando num pátio, que não tem nem banheiro, por um dia para cargar, e depois ninguém paga a diária para o caminhoneiro. O cliente tem acesso no warehouse, que está tudo quebrado e acaba quebrando as rodas do caminhão. O cliente é um cliente que paga a tempo ou não? Então a gente tem feedback do cliente, do caminhoneiro, e a gente garante, tem um layer de... A gente cria um ecossistema seguro para as duas partes que não se conhecem e interatuam. Tá. Hoje a quantidade de cargas que vocês movimentam aí através do aplicativo é de que ordem? Devem ser umas 200, 300 cargas por dia hoje. Estamos aumentando um 40% por mês. 200 por dia? A 300 por dia, mais ou menos. E os clientes, como é que vocês pegam? São clientes de varejo ou são grandes clientes com distribuição nacional? A gente tem os dois tipos. A gente tem desde um Whirlpool, ou clientes do mesmo tamanho que a Whirlpool, clientes bem grandes, multinacionais, empresas de primeiro nível que para conseguir transportar para essas empresas tem que passar todo um treinamento, um processo de diligence. E também temos clientes pequenos que faz uma carga por dia, por exemplo, uma carga por mês. Temos clientes que no carnaval aconteceu um cliente que trabalhava com 3 transportadores. Os transportadores no carnaval aumentaram os preços porque era mais caro ter funcionário trabalhando. O cliente não gostou muito, ele procurou aí na internet, encontrou a Cargo X, ligou e falou, preciso transportar uma carga, a gente transportou o preço que ele transportaria, falamos, qual é teu preço normalmente, que você está, e transportamos o mesmo preço. Tá, a gente tem um problema hoje mundial, um problema no Brasil com a questão do narcotráfico e o tráfico de cargas proibidas, como é que vocês fazem para impedir a contaminação? É difícil, porque o mercado de transporte, o que a gente faz, só para entender, o mercado de transportes existe há mais de 100 anos, muito mais de 100 anos. A gente, o humano transporta cargas desde que começou a humanidade. Mas existe uma lei, uma legislação sobre o mercado de transporte, como transportar uma carga. Uma empresa que transporta uma carga está debaixo da mesma legislação que a gente. Nós temos um cliente que pode transportar com um caminhão autônomo ou com uma transportadora que tem frota própria. O dono da carga tem que emitir uma nota fiscal dessa carga. Então o dono da carga é responsável pela carga que está transportando. Nós como transportadores emitimos um CTE, que é um documento que basicamente nos autoriza a transportar a carga, porque somos um transportador licenciados para transportar a carga, mas não somos donos da carga. Nosso conhecimento da carga é a nota fiscal. Agora, se a nota fiscal fala que tem drogas, então a gente fala não transportamos. Se a nota fiscal fala temos químicos contaminantes, a gente vai olhar nosso seguro e vamos a ver, ok, temos um seguro para químicos contaminantes? Se a resposta é sim, transportamos. Se a resposta é não, a gente não transporta. Tá. Que investimento que foi feito até agora na Cargo X? A gente tem pegado em total R$48 milhões, principalmente da banca de investimento Goldman Sachs. Goldman Sachs? E esse modelo brasileiro, vocês já estão tentando em outros lugares também? Como é que está sendo a transição aí para outros países? Não, porque a gente tem um problema muito grande que resolver aqui no Brasil. É um mercado muito grande, então gente pensou que a gente não pode sair, exportar nosso modelo de negócio a outro país até a gente não resolver pelo menos um mínimo do 40% que os caminhões viajam vazios. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa questão da tributação entre estados e tudo cria uma dificuldade adicional? Sim, mas... Isso é um problema da ponta, de quem vende, de quem transporta ou não? Não, é um problema nosso também, mas chove para todo mundo, né? É um problema do Brasil. Eu sempre falo para as pessoas, para a nossa equipe, eu falo, não reclame por coisas que não podemos solucionar. Só reclama por coisas que você consegue influenciar. Tá. Eu morei em Londres muito tempo, então veia muitas pessoas, principalmente da Espanha, chegavam lá em Londres, o primeiro que reclamavam era, chove o tempo todo, a comida é ruim. Eu falava assim, porque você está em Londres. Se você quer comida boa, clima legal, vá para o Brasil, por exemplo. Não para o Argentino. A comida é melhor no Brasil, eu acredito. Mas, então, sim, a legislação é complexa para todo mundo, mas a gente contrata pessoas boas que conseguem resolver isso. Hoje, se a gente analisar o transporte rodoviário, o que que é administrado por frotas e o que que é administrado pelos caminhões individualmente? As cifras oficiais falam que entre 65% e 70% do mercado rodoviário brasileiro é movimentado por caminhões autônomos. 65% e 70%? Sim. O mercado rodoviário de caminhões autônomos no Brasil é 120 bilhões de reais. É uma cifra estimada, né? Ninguém tem a cifra certa, mas é entre 100 e 120 bilhões de reais ao ano. Entre um 65% e 75% de todas as coisas que você vê aqui, basicamente, foram movimentadas por um caminhoneiro autônomo. Essa é basicamente a cifra oficial. Deixa eu entender uma coisa. Quer dizer, vocês, com o sistema de seguro, vocês garantem, se houver algum desvio de carga e tudo, vocês se responsabilizam, é isso? Sim. Nós somos um provedor de serviços de transportes. Então, você como cliente, se você for meu cliente, você me dá a carga. E você pode falar, eu tenho 100 toneladas, vai precisar de X caminhões. Você não quer saber quantos caminhões, eu tenho X toneladas, quanto é, quando te pago. Dizer, o preço, a precificação é o custo por tonelada, é isso? Independentemente do número de caminhões que movimenta? Sim, é por tonelada. A gente dá um preço por tonelada, e daí a gente movimenta a carga, você nos paga, a gente entrega a carga. Se a carga tiver algum sinistro, o caminhão quebrar no meio da estrada, o caminhão não chegar, o caminhão roubar a carga, o caminhão bater, isso é um problema meu como fornecedor do serviço. É um pouco o mesmo de quando você pega um Airbnb por internet ou você pega um Uber. Você não quer saber se o carro não chega, por que não chega. Você precisa do carro aqui, você precisa ir até o ponto B e você paga por isso e acabou. Alguém mais tem que tomar conta disso. Tá. Bom, você tem um país continental aí, você tem um número grande de caminhões aí registrados. Em geral, qual o tempo que demora para uma empresa conseguir um caminhão transportando aí as suas encomendas? Então, você fala de um país continental. Brasil é maior que os Estados Unidos, tirando Estados Unidos continental, tá, em territórios, tirando Alaska. Um país muito grande, também é um país muito mais complexo que outros países, pela dinâmica do país, etc. É muito difícil te responder isso, porque um caminhão na Amazônia vai me tomar menos tempo que um caminhão em São Paulo. Agora, nossas estatísticas hoje é que em menos de um dia, se um cliente me pedir um caminhão hoje, pelo geral o cliente pede um caminhão hoje para transportar amanhã. Algumas vezes um cliente pode pedir um caminhão hoje para transportar a próxima semana, mas sempre. Bom, com 40% de ociosidade aí, você está garantido aí? Sim, mas o 40% de ociosidade chega no retorno. Por exemplo, eu vou ter um exemplo. Eu posso enviar hoje 500 caminhões de São Paulo para Recife, se não sou sempre. Um cliente chega, sei lá, vamos chamar de cliente A, chega e me pede 500 caminhões para ir na Recifes. Aí os caminhões vão. O que o caminhão faz? Eu envio o caminhão. Quando o caminhão entrega, eu, um transportador normal, falo, agora se vira. Vai num posto de caminhoneiros, encontra carga para voltar, ou eu tenho cargas aqui em São Paulo, se você quiser vem pegar. Eu te dou mais cargas. Isso é o que o mercado faz hoje. Tá. Por que tem 75% das cargas movimentadas por caminhões autônomos? Exatamente por isso. Porque nenhum transportador que quer enviar seu próprio caminhão para Recifes, ele depois ter que pagar para o seu motorista o salário para voltar por X dias, ter que trazer seu próprio caminhão vazio, e no topo disso começar a pagar multas, que a estrada está quebrada, então acaba quebrando o caminhão, etc. O que a gente faz? Eu tenho 500 caminhões saindo hoje para Recifes. Eu sei que tenho 1000 clientes, por exemplo, na área de Recifes, que compram pelo geral, final do mês, esse tipo de capacidade de caminhões para voltar no fluxo contrário. Então, o que meu sistema faz? Começa a falar com esses clientes falando, eu tenho aqui 500 caminhões que vai estar aqui em 4 ou 5 dias. Vocês precisam cargas para voltar? Eu vou te vender um desconto, porque o caminhão tem que voltar de todo jeito. Tá. E o caminhão vai ganhar mais dinheiro, e você vai economizar dinheiro. E todo mundo fica mais feliz. Tá. Quer dizer, você tem pouco tempo de vida. Você tem começou em 2016, princípios. Em março de 2016, tem um ano. Hoje, qual foi a operação mais complexa que vocês já montaram até agora? Ah, acho que, não sei se estamos autorizados a falar nomes de clientes, mas a gente tem montado uma operação que foi, não parecia muito complexa, mas o cliente precisava um tipo de caminhão que não existia aqui no Brasil, que chama-se carreta rebaixada. Quando a carreta entre os dois eixos do caminhão, desce quase até o nível do chão. E aí a gente pegou alguns caminhões autônomos e ajudamos a modificar a carreta, pagamos para modificar a carreta. Ah, é? Olha só. Isso foi provavelmente, em um ano de vida, foi o mais complexo e também temos transportado maquinárias complexas. Transportamos um helicóptero que quebrou. Quebrou no meio do Mato Grosso, a gente foi pegar um helicóptero e voltamos com o helicóptero em cima do caminhão. Mas isso foi, acho que a operação mais complexa foi ter que modificar um monte de carretas em muito pouco tempo. Tá. Quer dizer, se a gente for tentar entender assim, esse universo aí dos transportes, é quantos tipos de produtos ou de carretas diferentes que tem nesse mercado? Nossa, a gente acredita que são umas 40 variáveis que interagem entre si. Você tem diferentes tipos de cavalos, de carretas. E os autônomos preenchem todos esses mercados? Não. Todos. Você também tem carga refrigerada, carga seca, carga... Os autônomos, pelo geral, não é a regra, mas pelo geral, ficam mais na área das cargas secas, com carretas que são carretas bem grandes, que vão de 15 toneladas para cima. Isso é onde os autônomos operam. Tá. O agronegócio, a parte de grãos também, vocês atendem? Sim. E aí a gente tem quatro filiais no Mato Grosso. A filial o que faz? A filial fala com o caminhoneiro, principalmente, no Mato Grosso. A gente precisa ter contato com o caminhoneiro físico, então a gente tem pontos de contato com o caminhoneiro, basicamente temos um ponto de contato físico para ajudar o caminhoneiro a utilizar o aplicativo, para intercambiar, em alguns casos no Mato Grosso tem que intercambiar papéis, as notas fiscais, é uma operação um pouco complexa. E aí no Mato Grosso os caminhoneiros têm desde os caminhões, os maiores caminhões do mercado, que chamam-se Holotrem, até caminhões um pouco menores, mas todos os caminhões que são de 15 toneladas para cima. Por que isso acontece? Porque, pelo geral, o mercado autônomo é operado para aquelas cargas que são movimentadas entre cidades, pelo problema que falei antes, a capacidade ociosa. Nenhum transportador com frota própria quer ficar com seu caminhão ocioso. Ninguém quer voltar. Vou pegar essa questão do Mato Grosso e tudo. Quer dizer, em época de safra, tem problemas das estradas, tem problemas de congestionamento. Como é que vocês... Vocês correm o risco dos atrasos também ou o atraso faz parte aí do jogo? No mundo de transportes, o atraso faz parte do jogo. Obviamente, temos variáveis. Agora quebrou uma estrada pelas chuvas. Quebrou uma estrada e a gente não conseguiu movimentar cargas por um bom tempo. Ninguém conseguiu. Nesse caso, a gente não pode fazer nada. E vocês têm o GPS de todos os caminhões que são... Sim. Tem uma porcentagem muito alta. Não é tudo. E o contato com o caminhoneiro, no caso de assalto, de problemas, ele tem um contato além do... Não tem ainda? É pelo telefone. O caminhoneiro consegue se contactar pelo telefone. Em caso de assalto, é muito difícil. Os assaltos faz parte da vida aqui no Brasil. O que a gente consegue fazer com Big Data é analisar quais estradas são as mais roubadas. E depois também criamos pontos vermelhos, que são pontos perigosos, onde conseguimos falar para o caminhoneiro, não para aqui ou não para lá, pois são pontos de muitos assaltos. Essas bases de dados são das asseguradoras, pelo geral, os aseguradores, gerenciamentos de risco. Eles têm essas bases de dados porque o assegurador e o gerenciador de risco convive com os roubos, né, do mercado tudo. Então a gente consegue pegar essas bases de dados, analisar um pouco e falar para o caminhoneiro onde eles não deveriam dormir, onde... E cara, no seu plano de negócio, qual que é a estimativa aí de crescimento, quanto tempo para estabilizar o A gente modelo? Cresceu ano passado 43% por mês a receita. Por mês? por mês. Não, saindo do zero. É. Não, mas tirando os dois primeiros meses, né? Normalizando um pouco. Este ano, por exemplo, o mês passado a gente cresceu um 45%, este mês vamos crescer um 50%, mas a ideia agora é crescer mais ou menos um 25% por mês. E continuar crescendo um 25% por mês nos próximos 5 anos. Alguns meses vamos crescer menos, outros mais. Os últimos dois meses crescemos 45%, 50%. Os próximos meses pode ser que a gente vai crescer 20%, 25%. 25% é um crescimento exponencial aí. Sim, mas o mercado é muito grande, a gente é muito pequeno ainda. E só vocês estão sozinhos aí? Não, a gente tem outros transportadores que também são concorrentes. A gente não reinventou a roda, não criamos o conceito de caminhoneiro autônomo, já existia. Sim. Caminhoneiro autônomo existe. Nesse momento vocês estão sozinhos nesse mercado de... Fazendo isto? É. Mercado de transportes e tecnologia, fazendo esta intersecção que é muito difícil de fazer, a gente está fazendo sozinho. Tá. Nosso mercado acontece, nossa empresa vira uma empresa diferente quando você pega tecnologia que existe, técnicas de machine learning, artificial intelligence, big data que existem. E uma indústria muito tradicional como a indústria do transporte, você faz isso. Tá. Isso é muito difícil de fazer, e isso é que nos faz únicos hoje no mercado. Tá. Muito bom.